Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 7. Nós leremos a partir do versículo 20. Nós leremos do versículo 20 até o versículo 22 de Lucas, capítulo 7. Meus amados, o Senhor, nesta noite, Ele quer falar conosco a respeito do chamado de Jesus à nossa vida, no sentido de evangelização, no sentido de transmitir a mensagem de Deus, a palavra de vida, a palavra de salvação, àqueles que nós encontramos na nossa vida, seja eles ligados a nós por laços de sangue, como os nossos parentes, mas especialmente aos nossos amigos, àqueles que trabalham conosco. O Senhor confia a nós uma palavra de vida, uma palavra de salvação, o testemunho daquilo que Jesus fez por nossa vida. E nós vamos ler em Lucas 7, a partir do versículo 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido: que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos por mais esta noite aqui, reunidos no teu nome. Te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Jesus, ele nos encontrou um dia e nos convidou. Primeiro, ele nos falou da grande salvação que Deus Pai tinha para a nossa vida através da sua própria vida. Jesus, ele veio a este mundo com o propósito de mostrar ao homem que ele tinha a solução para um grande problema do homem, que era com respeito à vida eterna. Porque sabemos desde o início da palavra que o homem se afastou de Deus, e por isso havia então um juízo de Deus com respeito a nós, homens pecadores, no sentido de vida eterna. Nós sabemos que o homem, ele morre, ele passa desta vida, mas há preparado para o homem dois destinos, segundo a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus e não a palavra nossa. Há vida eterna com Deus, mas há também a vida eterna que é afastado de Deus, onde fala na palavra a respeito de gemidos, de dores, e nós sabemos disso pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Mas Jesus, ele reuniu junto a ele uma igreja, primeiro com os seus discípulos, depois nós vemos na palavra que algumas mulheres e outras vidas que foram sendo alcançadas pela palavra de salvação de Jesus, também vidas que foram curadas por Jesus, os cegos que foram curados e viram, eles começaram a seguir Jesus, a fazer parte ali do grupo da igreja de Jesus, leprosos também vieram, as pessoas que Jesus tocavam, mas onde Jesus não só falava a respeito de uma cura para esta vida, a cura física, o problema físico, mas Jesus sempre dizia: vem e segue-me, vem e segue-me. Porque Jesus estava falando a respeito de eternidade. Pois não adianta ao homem ter solucionado o seu problema para essa vida e passar desta vida sem a eternidade com Deus. Não interessa, não adianta ao homem isso. Mas muitos tem feito desta forma. Muitos vêm às igrejas ou até mesmo nos lugares onde há as orações e recebem a bênção para esta vida e com isso ficam satisfeitos. Há exemplos na própria palavra. 10 leprosos foram curados por Jesus. Apenas um voltou para seguir Jesus. E é assim, desde a palavra de Jesus, é assim ainda hoje nos nossos dias, mas de certo é que Jesus, ele nos convocou como igreja, como povo dele, para falar ao homem da grande salvação que ele realizou por nós na cruz do Calvário. Mas é interessante o texto que nós lemos aqui nesta noite, porque João Batista tinha também um grupo com ele. Jesus estava dando início ao seu ministério terreno. E João Batista, quando ouviu falar que Jesus estava pregando o Evangelho, João Batista enviou dois dos seus discípulos para ver e para perguntar a ele algumas coisas que nós lemos aqui nesta noite. E Jesus estava operando milagres, bênçãos maravilhosas, e eles vieram e perguntaram assim: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora, diz a palavra, que Jesus curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Aí Jesus então respondeu, depois dele atender o povo, porque onde Jesus estava, havia sempre uma multidão de doentes, né, de necessitados de uma bênção espiritual, pessoas oprimidas pelo adversário, né? Mas Jesus, então, ele opera os seus milagres, ele opera bênçãos variadas, e só depois ele responde aos discípulos de João. E ele diz de forma muito maravilhosa, ele diz assim: ide, volte a João, e anuncie o que tendes visto e ouvido. Anuncie o que tendes visto e ouvido. Né? Que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Então, meus amados, não há melhor exemplo para evangelização, para se falar daquilo que Jesus faz pela vida do homem, do que nós falarmos daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Nós temos que testemunhar com a nossa própria vida, né? Com a nossa própria vida. É diferente de você falar assim: olha, eu ouvi dizer que Jesus é bom. Mas quando você diz assim: eu sei que Jesus é bom, é diferente a transmissão do testemunho. E é isso que Jesus está falando aqui de forma muito clara, de forma muito clara. Primeiro ele mostra aos discípulos ele operando, porque esses discípulos de João, eles estavam ali, eles fizeram a pergunta, mas eles puderam ver com seus próprios olhos. E só depois é que Jesus responde, e a resposta dele é maravilhosa, né? Ide anunciar a João o que tendes visto. Então eles viram a operação de Jesus. Então Jesus disse a ele: ides e anunciai a João o que tendes visto, o que tendes visto e ouvido. Aí ele começa a dizer a respeito de alguns detalhes que nos trazem também muitos ensinos. Ele diz assim, que os cegos veem, os cegos veem. Ele falando da cegueira física aqui, porque havia aquelas pessoas cegas onde Jesus operou de muitas maneiras. Um, ele disse assim: olha, vê, porque o homem queria ver. Outro, ele passou um barro feito do seu próprio cuspe, da sua própria saliva, ele passou nos olhos daquele homem e o homem pôde ver. Mas no sentido espiritual, a cegueira fala daquele momento onde o homem não tem ainda um entendimento da palavra revelada, onde a luz do Evangelho não alcançou os seus olhos espirituais. Porque nós enxergamos, porque nós temos olhos também, mas nós enxergamos porque a luz entra nos nossos olhos e reflete aquilo que nós vemos, né? Os olhos é uma câmera. Lá dentro tem os receptores, e os médicos falam disso. Então, quando a luz vem, se eu apagar a luz aqui, ninguém vai ver nada, porque não há luz, não é verdade? Mas quando há luz, nós enxergamos. Então, a cegueira aqui que ele fala de forma física, profeticamente, fala da cegueira espiritual. Então nós também fomos curados dessa cegueira. Nós não víamos Jesus, nós não entendíamos a palavra. Eu confesso que no meu tempo de mais jovem, ainda sou jovem, ok? Mas naquele tempo mais passado, eu lia e achava tudo muito complicado. Ler a Bíblia é complicado. Mas quando você tem a revelação de Jesus, quando você compreende pelo Espírito, essas palavras aqui, elas tomam vida. E você vê de forma completamente diferente. O exemplo é Paulo. Não há homem mais religioso na palavra do que Paulo, que perseguia os cristãos por não entender o Evangelho. Ele perseguia, ele matava, ele consentia com as mortes, mas um dia uma grande luz brilhou. E ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o entendimento de Saulo foi totalmente transformado. Ele foi mudado, até o seu nome mudou, a forma de vida dele mudou, o entendimento a respeito da palavra mudou, porque tudo que ele entendia era no sentido religioso, mas ele passou a entender no sentido dessa palavra como vida, como vida. Ele diz assim: os coxos andam, né? O homem que não podia andar, então ele tinha que se escorar, ele tinha que ser levado de um lado para o outro. Falando também, no sentido espiritual, da nossa vida. Porque andar, Jesus disse assim: eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é o caminho, nós temos que andar neste caminho. Então, o coxo é aquele que não anda. Então, quando nós vivíamos na nossa tradição, nós não andávamos, nós não andávamos. Mas o dia que ouvimos essa palavra de Jesus dizendo assim ao nosso coração: eu sou o caminho e a vida, nós andamos, nós aceitamos essa proposta de Jesus, em que ele é o caminho para onde? Jesus é o nosso caminho para a eternidade. Aleluia. Jesus é o nosso caminho para a eternidade. Então, a nós que também éramos coxos espiritualmente, nós fomos curados, e agora nós andamos com destino certo, para a eternidade. Os leprosos são purificados. Os leprosos são purificados. A lepra tipifica o pecado, porque a lepra é aquela enfermidade que na pele começa a consumir a carne, e obviamente o homem morre quando aquilo não é tratado. E antigamente os leprosos eram afastados, né? No sentido espiritual, a lepra, o pecado, nos afastava de Deus. Mas com a cura que Jesus nos deu, com o milagre que Jesus operou na cruz do Calvário, a nossa lepra foi curada. O pecado foi removido da nossa vida e nós podemos, então, voltarmos à comunhão com Deus. A comunhão com Deus é muito simples. Naamã era um homem poderoso, mas ele tinha lepra. Era um general de guerra. E um dia a palavra de uma menina chegou até ele. E a menina disse assim: olha, se você fosse à minha terra, lá tem um homem de Deus que pode curar essa lepra. E ele foi curado, uma bênção aconteceu, a sua pele foi renovada, e diz a palavra que sua pele agora era como de um bebê. E aí não é isso que acontece quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus no Calvário? Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós nascemos de novo, nós nascemos de novo. Então o Senhor nos dá novidade de vida. Os mortos ressuscitam, né? Éramos mortos em nosso pecado, em nossa maneira de viver, mas nós vivemos, vivemos pela palavra de Jesus, vivemos porque Jesus ressuscitou, né? Nós não vivemos aquilo que nós falamos de maneira religiosa. Nós vivemos porque estas palavras, elas são vida. Nós vivemos porque o Espírito Santo de Deus, ele está se movendo em nós. Ele está operando na nossa vida. E a nossa vida se renova a cada dia. E nós temos a cada dia experiências novas com o Senhor. Nós não estamos mortos espiritualmente, amados. Nós estamos vivos. Porque Jesus ressuscitou. Aleluia. E Jesus venceu a morte por nós, a morte física e a morte espiritual, porque ainda hoje muitas vidas têm sido levantadas fisicamente da morte. Ouvimos testemunhos maravilhosos de pessoas que morreram, os médicos disseram está morto, mas ali houve a oração, a intercessão, e aquela pessoa voltou à vida, né? Mas a maravilha é que nós estamos vivos espiritualmente também. Nós não estamos mortos espiritualmente. E aos pobres anuncia-se o Evangelho. Aos pobres anuncia-se o Evangelho. É porque o Evangelho é anunciado àquele que é pobre espiritualmente. Ele não tem riqueza espiritual, mas a palavra de Jesus vem, e a palavra de Jesus é o que nós falamos ontem, é um tesouro, é a riqueza maior que nós temos na nossa vida. É a riqueza que Deus nos dá. Então nós agora não estamos mais pobres espiritualmente. Nós somos enriquecidos espiritualmente, porque a palavra de Jesus, ela chegou à nossa vida. Agora, a respeito de testemunhar, a respeito de evangelizar, que é aquilo que Jesus quer falar com a nossa vida, nós temos que fazer isso mesmo que Jesus disse aqui. Essa palavra de Jesus não foi só para os discípulos de João. Essas palavras de Jesus, elas são para a nossa vida nesta noite. Para cada um que aqui está, independente da sua fé, né, independente dos seus compromissos, se você aceitou um dia que Jesus te salvou, que Jesus te alcançou pelo Calvário, a palavra de Jesus para a sua vida esta noite é: ide e anunciai. Anunciai o que tendes visto e ouvido. Anunciai o que tendes visto e ouvido. Fala de Jesus. Usa a sua vida para falar de Jesus. Usa o testemunho que você tem vivido, o testemunho que você tem visto. E quantos testemunhos nós podemos, aqui nessa igreja tão pequena, nós podemos falar, né? O meu menino é um milagre de Deus na minha vida, o Gabriel, porque a minha mulher, ela tentou engravidar por algum tempo, mas um dia aprouve ao Senhor mostrar a uma irmã que ela devia orar nas madrugadas, que o Senhor ia dar a ela um bebê. E dali a um tempo, um irmão também falando em línguas, ele disse que nos colocaria um presente nos nossos braços. Então, o Senhor operou de maneira maravilhosa e nos deu um milagre. A vitória é um milagre, né, na vida dos irmãos, onde o Senhor operou cura de tumores que haviam na vida dela, à medida que a igreja intercedia, à medida que a igreja orava. E nós vimos aqui pessoas que tinham problema nos olhos, e foram curadas, problemas, outros problemas, necessitados de trabalho, e o Senhor abriu portas. Então, nós temos o testemunho, porque nós temos ouvido a boa palavra de Jesus, a palavra revelada de Jesus, mas nós temos também visto, nós temos visto o poder de Deus aqui, operando na nossa vida e no nosso meio. Então, o Senhor derrama sem medida desta bênção sobre a nossa vida, e é essa a palavra do Senhor para nós. O Senhor quer nos usar para evangelizar. Interessante que uma vez Jesus mandou discípulos de dois em dois para pregar o Evangelho nas casas, e eles voltaram maravilhados para contar a Jesus o testemunho, dizendo que vidas foram curadas, os espíritos ruins foram, as pessoas foram libertas, e Jesus, ele ficou alegre com aquilo. Então, Jesus quer ficar alegre também com a sua vida. Você não precisa de uma ordem de pastor, de uma ordem de um grande homem de Deus para operar, para falar de Jesus. O que você precisa é do testemunho de Jesus na sua vida. É falar àqueles que você tem a oportunidade de falar, daquilo que você mesmo tem visto, daquilo que você mesmo tem ouvido. Amém? Esta é a palavra do Senhor.